improvisado. Let me see you move like nobody's watching. Don't hold back, let loose. Your body's talking, baby. Let love rule. Forget about everybody. It's just me, you, and the music. Let me see you move like nobody's watching. Don't hold back, let loose. Your body is talking, baby. Let love rule. Forget about everybody. It's just me, you. The music. Under the strobe lights, flashes of your body, now you caught my eye. Watch you dancing dirty, I can't even lie. Your work, it's so ridiculous, you blow my mind. Head to toe, you're so meticulous. Addicted like a drug, drug, drug, drug. I get down in the club, club, club. Let me see you move like nobody's watching. Don't hold back. You're so edible, sexier than any other would-be criminal. To let you leave here with another got me curious. Hope you're single, ain't got no lover, I'm serious. Oh, we look so good together, you're addictive like a drug, drug, drug, drug. I get down in the club, club, club. Let me see you move like nobody's watching. Don't hold back, let loose. Your body's so. São os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único, que não pode perder. Acarajé com bobagem, aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do como, não é? Do tipo de como. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito não faz as coisas. Fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. 3 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Habitualmente, os especiais de informação servem para dar más notícias. Mas este não. Tudo seja estrelas para a nossa querida Rádio Antena Web. Querido Viagens, um forte abraço a todos os ouvintes da Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena Bet. Antena Live. Antena Web, momento. Nós somos Antena Web. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Leitura em dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo à Leitura em Dia, um novo espaço na Universitária, uma sugestão literária, um apontamento literário para ouvir de segunda a sexta-feira aqui nos 97.5. Para a primeira edição, teremos que começar por algum lado, certamente, e a nossa escolha recair sobre um autor que granjeia um certo culto, é, pelo menos de uma forma indireta, bastante conhecido da grande parte do público, quanto mais não seja porque é autor, de, entre muitos outros, de dois livros que deram origem a dois belíssimos filmes. Falo de Crash, do realizador David Cronenberg, e também de Império do Sol, de Steven Spielberg. Falamos, claro está, de J.J. Ballard, a nossa escolha hoje a recair sobre Noites de Cocaína, uma edição da Quetzal. Para início destas sugestões literárias, nada melhor que escolher também o autor de culto, J.J. Ballard e Noites de Cocaína, uma edição da Quetzal. J.J. Ballard foi um escritor, faleceu ano passado, de uma certa cultura e foi facilmente arrastado para uma contracultura, aquilo que era tentar perceber o outro lado do homem, de alguns fantasmas, alguns medos, algumas paranoias, algumas experiências limite que passavam muito por uma rebuscar o imaginário oculto, aquilo que por vezes até assustava o próprio homem. Ele é conhecido realmente do grande público por esses dois filmes, que têm origem em dois romances muito importantes também, principalmente O Império do Sol, que até foi finalista do Booker Prize. J.J. Ballard nasceu em Xangai em 1930, na China, filho de uns comerciantes lá estabelecidos, ainda os últimos resistentes da presença britânica colonial no Extremo Oriente. J.J. Ballard inicia a atividade literária com Drowned World de 1961, mas mais importante até que estes livros todos, há um outro livro, um outro romance que já perspectiva tudo aquilo que vai ser a preocupação e os elementos literários de todo o universo deste grande escritor de uma suposta contracultura ocidental. É o livro, falámos, também traduzido e bem introduzido em Portugal, A Bondade das Mulheres, uma edição da Livros do Brasil. Aí, nesse romance, Ballard já estabelece todos os contornos da sua atividade literária futura. Neste romance, Noites de Cocaína, o que temos? Temos o sul da Europa, o Mediterrâneo, o Espanhol, Marbella, Estrela del Mar, que são os cenários escolhidos por uma elite de uma terceira idade económica inglesa que procura refúgio no marasmo, no ócio, no prazer. Os personagens centrais deste romance são Frank Prentice, uma espécie de mordomo, governante, uma espécie também de zelador deste universo de higienicamente saudável, uma espécie de ambiente concentracionário supostamente elitista, aristocrata. É acusado de um crime e em seu socorro vem o seu irmão Charles Prentice, um escritor de roteiros de viagens. É muito fácil perceber aqui neste personagem também a figura de o alter ego de J.J. Ballard. É a partir da figura de Charles Prentice que nós percebemos a crítica que este autor, este grande escritor inglês, faz à sociedade dos finais do século XX, muito paranoica, muito higiênica no seu sentido de defender-se e preservar-se do outro, nomeadamente do marroquino, daqueles que vêm do norte da África em direção à Espanha, à Europa civilizada. Dizia eu que Charles Prentice é o homem que lança as setas, as críticas ferozes, nomeadamente a comportamentos morais e éticos que, segundo ele, são reprováveis porque esta sociedade é completa e totalmente sem sentido. É um grande romance, um romance em que passa por uma configuração e justificação de uma culpa que este romance realmente vai adquirir os contornos de obra superior. Noites de Cocaína não é cocaína nem nada que o pareça. De facto, estes universos artificiais também fazem parte deste universo não tão artificial quanto isso, mas é muito mais do que isso. É perceber e entender, numa sociedade em que a longevidade é bastante nítida e acentuada, são pessoas que não sabem o que fazer da vida ao fim e ao resto neste universo demasiado industrial e ultra desenvolvido. Os seres e os indivíduos, no fundo, não sabem o que fazer da própria vida. Então a nossa proposta primeira desta leitura em dia, um autor a que certamente voltaremos em situações futuras, é então Noites de Cocaína, de J.J. Ballard, uma edição da Quetzal. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Segunda a sexta, 30 minutos de música portuguesa. Girassom. Das 8h30 às 9 da manhã, de segunda a sexta, no Canal 1. Não perca também a edição de fim de semana, que começa aos sábados às 8 da manhã e estende por 2 horas. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã,

Venha ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Preta Gil completou 40 anos, mas ela disse que tem corpo de 30 e pele de 20 e fez uma festa cheia de famosos no Rio de Janeiro. Como agora a filha de Gil resolveu puxar o saco de MC Ludmilla, antes ela babava o ovo de Anitta, a fofa ficou toda cheia de atenção para a funkeira, segundo uma fonte do blog que estava por lá. Fora isso, outros convidados deslumbrados deram seu showzinho básico de antipatia, como Ana Maria Braga. Bruna Marquezine vale muito mais no mercado das celebridades como namorada de Neymar. Sem ele, o cachê dela cai consideravelmente. Isso aconteceu também com Daniela Ciccarelli, quando ela perdeu Ronaldo como marido. Período em que havia voltado com Neymar, Bruna chegou a cobrar R$200 mil para fazer um catálogo de moda. O cachê dela para a presença VIP e desfiles, por exemplo, era entre R$35 mil e R$40 mil. Agora está na faixa dos R$30 e R$25 mil. Bruno Galhaço resolveu abrir o jogo em uma entrevista para o canal A Cabo GNT. Sincero, ele admitiu que traiu sim a mulher Giovanna Elbank. Além de ser bom como ator, ele é um dos poucos do mundinho famosos que não é hipócrita. Isso caiu como uma bomba na época. Bruno fez silêncio, mas em nenhum momento negou a pulada de cerca. Agora, resolveu admitir publicamente. Ele foi apontado como suposto pai da filha da modelo Carol Franceschini. Giovanna se separou do marido por causa da traição, mas depois voltaram. No mundo da fama, Ana Paula Arósio, que recentemente começou a mexer seus pauzinhos para voltar à TV, desistiu de tudo. Ela colocou seu sítio à venda em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, por R$6 milhões, de acordo com vizinhos linguarudos da moça. No mundo da fama, o sertanejo Eduardo Costa está fazendo uma maratona de vídeos em seu canal oficial do YouTube. Só no último mês, o cantor já postou 4 vídeos na plataforma digital. Esta semana, o clipe publicado foi o da música Fogão de Lenha, famosa nas vozes de Chitãozinho e Chororó. Visivelmente emocionado, Eduardo Costa dedicou a canção a todos os seus fãs. Música sertaneja é como que um mundo por explorar. No Canal 2 damos uma ajuda para mergulhar nessa mesma exploração. E durante 120 minutos trazemos-lhe o Clube do Caipirão, um espaço radiofónico produzido por Luís Henrique Polícia, dedicado inteiramente ao sertanejo de raiz. Conheça, mais do que a música, as histórias deste mundo da música tradicional sertaneja. Clube do Caipirão, aos domingos, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Love Songs estreou na primeira quarta-feira de janeiro de 2011 no Canal 2 e foi um dos programas a assegurar a sobrevivência do canal. Hoje recordámo-lo e damo-lo a conhecer aos ouvintes mais recentes. Love Songs, às 9 da noite e durante 60 minutos, com Thaís Calduro, na Antena Web Momento. Okay, I can be in on him here, Roy. Can't get in, I'll stay right there. Yeah, one bandit's been passar as noites na Central. Só se for na Central Mix. Central Mix. Um programa onde durante 2 horas te apresentamos o melhor da dance music à escala planetária. A música é dos grandes artistas do mundo da dance music. A alegria é de todos nós. Fica e escuta. Central Mix. Aos sábados, a partir das 2 da manhã, com um DJ Ferraz na Antena Best. Olá, eu sou a Ana Rita Prada e estou convosco na Antena Web. Olá, eu sou a Vânia Tavares, sou escritora e estou aqui com vocês na Antena Web. Olá, eu sou a cantora Ângel e estou aqui com vocês na Antena Web. Olá a todos, eu sou a Marlene Costa e estou convosco na Rádio Antena Web. Olá, eu sou a Joana Reais e estou convosco na Antena Web. Antena Web. Sintoniza-te. A sua rádio preferida Brás. Super Curioso. As melhores curiosidades do mundo. Super Curioso. Super Curioso, aqui na melhor programação. A pergunta é: qual é a origem da palavra folclore? Você sabe? Vou contar pra você agora aqui, pra você matar a sua curiosidade. A palavra folclore é aceita internacionalmente desde o ano de 1878. A expressão apareceu pela primeira vez na imprensa publicada da revista The Adenauer, há cerca de 150 anos. O texto do arqueólogo inglês William John Toms propunha o estudo de culturas diversas. O autor sugeria a junção das palavras folk, que significa povo, e lore, que significa sabedoria, para designar tal ocupação. E foi assim que surgiu a palavra folclore. Super Curioso. As melhores curiosidades do mundo. Super Curioso. A sua rádio preferida Brás. Super Curioso. As melhores curiosidades do mundo. Super Curioso. Super Curioso, aqui pra você na melhor programação, confira! Pesquisa comprova que pensar demais nos deixa fisicamente cansados. É, confira quais foram os testes realizados para que cientistas descobrissem mais essa relação entre mente e corpo. O peso do seu cérebro equivale a 1,50 do peso do seu corpo, mas consome 1/5 do oxigênio que você absorve. Isso se deve ao fato de que nossa cabeça trabalha muito para manter todas as nossas atividades mentais e corporais, desde o batimento involuntário do seu coração até o movimento dos olhos. E o que será que acontece quando sobrecarregamos nossa atividade cerebral? De acordo com uma pesquisa divulgada recentemente, o nosso corpo fica cansado quando pensamos demais. O professor de psicologia Samuele Márcora, da Universidade de Kent, no Reino Unido, conduziu um estudo que relacionou tarefas e cansaço mental. Ou seja, o cansaço mental acaba virando físico também. E aí, você já se sentiu fisicamente cansado depois de pensar demais? Super Curioso. As melhores curiosidades do mundo. Super Curioso. Rock. Melhor música. Anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à Antena Web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR. Terças, 5 da manhã, no Canal 1. दीवाना शहर में एक दीवाना नहीं एक Divani Bi. Bem obrigado. Então confira. Alto Oriente. Às quartas-feiras, entre as 5 e as 6 da manhã, no Canal 1. Pergunta de Eliane, feita no radiovendas.com.br. Abre aspas. Arrendei uma loja há um mês. Minhas mercadorias são de excelente qualidade, mas não estou conseguindo trazer a clientela. Quem entra na loja, não compra. Inventam desculpas que estão com pressa. Já perguntei o que não gostaram, mas as pessoas me enrolam e não falam. Qual é a sua sugestão? Fecha aspas. Olá, Eliane. Olha, seu pedido é um pouco difícil de atender sem fazer uma análise mais profunda. Os motivos dos clientes não comprarem podem ser vários. Vou dar alguns exemplos de possíveis causas para a situação em que você se encontra. 1. A loja está no ponto errado. Por exemplo, uma loja de noivas em uma rua que só tem bares universitários dificilmente terá sucesso. 2. O merchandising é ruim. A forma como os produtos estão expostos não é persuasiva. 3. O atendimento é antiquado. A maneira como os vendedores abordam ou não abordam o cliente não está funcionando. 4. A vitrine promete uma coisa, mas dentro da loja o que o cliente encontra é outra. 5. Os produtos estão com preço acima da média do mercado e a loja não oferece nenhum valor a mais. 6. Os produtos são ruins. Talvez sejam bons na sua opinião, mas os clientes não estão enxergando isso. E 7. A comunicação está sendo feita de maneira equivocada. Analise a propaganda que você colocou no rádio, analise os panfletos, analise a placa da fachada da sua empresa, analise a sinalização interna. Tudo isso deve passar uma mensagem de qual é o conceito da sua loja. Bom, existe uma infinidade de possibilidades para o cliente não comprar. Aqui eu só dei alguns exemplos. Para saber exatamente o porquê, somente com uma boa consultoria no local. Eu sou Leandro Branquinho, do radiovendas.com.br. Rádio Vendas.